São os casos de Célio Studart, do PV do Ceará, e Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, que apresentaram proposta para a inclusão de tratamentos experimentais nessa política nacional. O deputado Juninho do Pneu, do DEM do Rio de Janeiro, propôs a obrigatoriedade de cobertura dos planos de saúde para tratamentos multidisciplinares, enquanto o deputado José Nelto, do Podemos de Goiás, tem proposta para custeio integral das especialidades terapêuticas dos autistas por parte do SUS, o Sistema Único de Saúde. E pensando em reduzir a burocracia hoje imposta aos familiares e cuidadores, o deputado da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo, apresentou projeto para tornar permanente o laudo de diagnóstico do transtorno do espectro autista, que hoje depende de renovações e perícias periódicas, apesar de o tratamento acompanhar a pessoa por toda a vida. Bem antes da pandemia, em 2019, a Câmara aprovou a proposta que reforça o apoio da União a estados e municípios no cumprimento de projetos e programas específicos de atenção à saúde e à educação inclusiva dos autistas. Autor do texto, o deputado Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, lamenta que a proposta ainda não tenha tido a aprovação final do Senado. Hoje nós temos leis que tratam desse tema e que são belíssimas, mas que precisam sair do papel e entrar na prática. E é exatamente isso que o nosso projeto prevê, que os autistas possam ter políticas públicas e que o governo federal possa apoiar essa causa tão nobre, que atinge a tantas pessoas. Também aguarda a votação final do Senado o projeto de lei do deputado Célio Studart, do PV do Ceará, que garante aos autistas prioridade na tramitação de processos administrativos e judiciais. A lei considera a pessoa com transtorno do espectro autista aquela com deficiência persistente e significativa da comunicação e da interação sociais e padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, entre outras características. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Coordenador da Frente Parlamentar do Setor Sucroenergético, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca que o colegiado reúne parlamentares de diferentes regiões na defesa da lavoura da cana-de-açúcar. O deputado lembra que o Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, produz o etanol e utiliza resíduos como o bagaço da cana na geração de energia. Arnaldo Jardim destaca que o país tem a matriz de combustível mais limpa do planeta e que os biocombustíveis devem ter o uso ampliado em 2021. Porque ao etanol, que é um biocombustível produzido a partir da cana, se somou o etanol produzido a partir do milho também. E se somou a isso todo o biodiesel. Hoje, 11% do diesel adquirido, ele vem misturado com óleos vegetais ou óleo animal a partir do sebo ovino, particularmente, tornando este processo muito mais favorável também à questão do meio ambiente. Estamos indo pelo bioquerosene e pelo biogás. Por isso que nós constituímos e vai ter muita atividade no ano de 2021, todo o panorama de biocombustíveis no nosso país. Arnaldo Jardim cita ainda a importância do RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, e o CBio, Crédito de Descarbonização, que é um certificado que reconhece os benefícios ambientais dos biocombustíveis e que se tornou também uma referência mundial. Gustavo Fruit, do PDT paranaense, encaminhou ao Ministério de Minas e Energia proposta para a elaboração de um novo tratado de Itaipu. O acordo assinado por Brasil e Paraguai em 1973 prevê a revisão após 50 anos. O deputado quer garantir que parte do valor economizado a partir de 2023, quando será quitada a dívida de construção da usina, seja revertido em investimentos no estado do Paraná. A estimativa é de que pouco mais de US$1 bilhão por ano fiquem disponíveis para cada um dos países que faz parte do acordo. Gustavo Fruit considera justo que o estado do Paraná, onde está instalada a usina, seja beneficiado. O Paraná é o maior produtor de energia hidrelétrica do Brasil. 25% quase da energia gerada no país é em território paranaense. Porém, toda a energia que é produzida no Paraná e é transmitida para outros estados, não gera nenhum imposto para o estado do Paraná. É o mesmo que imaginar que um estado que tem uma atividade industrial e recebe o ICMS quando seu produto vai para outro estado, o estado que tem atividade agro, pecuária, e recebe o ICMS quando o seu produto vai para outro estado, mas no caso da energia hidrelétrica não há esta compensação. E o Paraná acaba sendo profundamente prejudicado, porque é o único estado do Brasil que tem esse potencial de geração de energia e não recebe a contrapartida. Por isso, a ideia é, ao renovar o tratado, se pense no consumidor, se pense no sistema energético nacional, mas que se pense também nessa compensação pela utilização do território paranaense. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa e a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Projeto em tramitação na Câmara prevê a criação de campanha de orientação e combate aos golpes financeiros e violência patrimonial praticados contra os idosos. Ouça mais detalhes na matéria do repórter Cláudio Ferreira. Dados da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, mostram que desde o início da pandemia do coronavírus, as tentativas de golpes financeiros contra idosos aumentaram cerca de 60%. A maior parte dessas ações incluiu o pedido para que os correntistas mais velhos fornecessem dados pessoais e senhas para estelionatários. Também cresceram o envio de e-mails com links falsos e o chamado golpe do motoboy, no qual, após o falso contato telefônico do banco, relatando a clonagem do cartão do cliente, um motoqueiro vai até a casa da pessoa e recolhe o cartão. Para tentar diminuir a incidência dessas armadilhas contra os idosos, um projeto de lei cria a Campanha Nacional de Orientação e Combate aos Golpes Financeiros e à Violência Patrimonial. A ideia é evitar a exploração dos recursos financeiros da população em idade mais avançada por parte de familiares e conhecidos. O projeto foca na apropriação de bens ou dinheiro e na administração fraudulenta de benefícios previdenciários, contas correntes, aplicações bancárias ou cartões de crédito. Também quer esclarecer a população idosa sobre o perigo da adesão a empréstimos, investimentos e cartões sem informações claras, conhecimento das regras contratuais e, muitas vezes, até sem o consentimento do correntista. Atuante na defesa das pessoas idosas e com deficiência, o autor da proposição é o deputado Ricardo Silva, do PSB de São Paulo. Ele cita outras propostas feitas para proteger a parcela da população com mais idade. Projeto que estabelece pena maior para crime de desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento também do idoso. Aquele que trata de induzimento de outorga de procuração por idosos, que estabelece aplicação da pena em dobro quando crime de apropriação indébita foi praticado contra idoso, e também o projeto que dobra a pena de quem cometer o crime de abuso de incapaz quando a vítima também for idosa. A proposta que cria a campanha de combate a golpes contra idosos prevê ações de conscientização em meios de comunicação de massa e na internet, divulgando a existência de órgãos de defesa da população mais velha e de canais disponíveis para denúncias. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Educação. Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, afirma que conhece bem a realidade do ensino público no país. Professora por 16 anos, ela é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Básica e Alfabetização no Brasil. E ressalta que votou favorável ao novo projeto do Fundeb, já transformado em lei. Maria Rosas é relatora de duas propostas, uma que altera a lei do estágio, permitindo que estudantes de período integral realizem estágio no período de um ano imediatamente posterior à conclusão do curso, e outra que obriga que centros de tratamento intensivo tenham fisioterapeuta em tempo integral. Muitos alunos que estudam em período integral têm dificuldade de estagiar por falta de tempo na jornada diária. A realização do estágio no ano subsequente à conclusão do curso incentiva a experiência e a supervisão do desenvolvimento do estudante, além da própria inserção no mercado de trabalho. Também fui relatora do projeto de lei que dispõe sobre a permanência do profissional fisioterapeuta nos centros de terapia intensiva, CTIs, adulto, pediátrico e neonatal. Continuo trabalhando por melhores condições no ensino, defendendo especialmente a primeira infância, período fundamental para dar suporte aos estudantes na vida adulta. A bancada feminina da Câmara apresentou uma carta aos candidatos à presidência para os anos de 2021 e 2022, com uma série de propostas de compromisso que esperam dos candidatos. A matéria é de Paula Bittar. Entre esses compromissos estão a garantia de que o novo presidente não paute temas polêmicos em que não haja consenso da bancada feminina, no sentido de que não ocorram retrocessos e supressões de direitos já adquiridos pela sociedade, principalmente pela mulher brasileira. E a garantia de discutir e pautar o auxílio emergencial pós-pandemia, em especial para as famílias monoparentais e ou a ampliação do Bolsa Família. Outro ponto da carta diz respeito à violência contra a mulher. As deputadas destacam que o país agride uma mulher a cada 4 minutos e tira a vida de uma brasileira a cada 2 horas e pedem o compromisso do novo presidente para enfrentar a violência doméstica e trabalhar pela segurança das mulheres dentro de suas próprias casas, além de se unir ao Poder Judiciário para uma maior capacitação de juízes e servidores para o enfrentamento a essa violência. O texto também aborda a saúde da mulher. Segundo a bancada, coordenada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, a vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte, em especial as ligadas à gestação, está muito mais relacionada às questões de desigualdade da mulher na sociedade e de raça do que a fatores biológicos em si, o que afeta não só as mulheres, mas os filhos por elas gerados e a sociedade como um todo. Por isso, as parlamentares consideram imprescindível que o novo presidente também se comprometa com a atenção integral à saúde da mulher, para que toda brasileira tenha acesso a um tratamento digno, gratuito e de qualidade. Na carta, as 77 parlamentares frisam que são a maior bancada da casa e exercem papel fundamental na defesa dos direitos das mulheres, especialmente diante do atual quadro de violência doméstica, política, racial, virtual e institucional vivenciada pelas mulheres no Brasil, além da subrepresentação feminina na política. Segundo ressalta o texto, entre 2019 e 2020, as mulheres ocuparam a presidência de apenas 4 comissões das 25 existentes na casa e até o presente momento nenhuma mulher foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça nem da Comissão Mista de Orçamento. Somente 4 mulheres foram membros da mesa diretora. As deputadas citam a aprovação em 2015 de proposta que estabelece a participação proporcional das mulheres na mesa e nas comissões. O texto ainda precisa ser avaliado pelos senadores, mas a bancada feminina entende que as medidas de igualdade já devem ser tomadas para que as parlamentares ocupem os espaços da mesa, das comissões e outros espaços que são designados pelo presidente. Segundo o que diz a carta, a ocupação destes espaços inspira outras mulheres a se engajarem na política, seja a partidária ou do seu bairro, melhorando a vida de todos à sua volta. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, ressalta que mulheres são capacitadas para muito mais do que tratar dos assuntos relacionados aos direitos das mulheres. Que a gente possa sim defender pautas que são relativas à mulher, mas que podemos avançar, podemos estar em reformas tributárias, em reformas administrativas e termos mais espaço e voz na Câmara Federal. A carta da bancada feminina também coloca essa necessidade de que as mulheres também sejam incluídas no rodízio das relatorias de propostas orçamentárias, medidas provisórias, além de outras proposições relacionadas a trabalho e renda, por exemplo, não ficando limitadas a assuntos exclusivamente voltados à mulher. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Em Brasília, 8 horas. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em Natal, 106,9. Rio Branco, 100,9. E em Fortaleza, 103,3 MHz. Rádio Senado. Por motivo de segurança e prevenção, nossos locutores não estão nos estúdios anunciando os blocos musicais. Mas... Songs of Love para todo o Brasil nesta quarta-feira, hoje dia 20 de janeiro de 2021. Muito prazer, eu sou o Júnior Pinheiro e quero convidar a você para vir comigo a partir de agora e nas próximas 2 horas viajar para o planeta chamado Amor. E você pertinho do seu amor, aproveitando cada minutinho com muito romantismo, começamos bem com Elton John.